pela porta estreita, pois já é essa hora. Muitos estão a dizer, falando em me adorar, mas estão na porta larga e da estreita a desviar. Se arrependa enquanto é tempo, mude agora o caminhar, porque no de repente a minha glória vai chegar. Muitos desapercebidos e distraídos estão esperando um cordeiro, mas virei como um leão. Agora eu vou dizer e falar a minha igreja, se prepare enquanto é tempo, pois irei a qualquer momento, não em outro, mas nesse tempo, arrebatar a minha igreja. Porque a porta é estreita, o caminho apertado, muitos irão de todo lado para ser o convidado, mas vão ouvir dizer, já não dá mais pra entrar, o casamento começou e a noiva já chegou. Caminho apertado, muitos irão de todos.